Eu quero ver você mexer, quero ver você sambar. Segure aqui, segure ali, só não pare de quebrar. Quero ver você mexer, quero ver você sambar. Segure aqui, segure ali, só não pare de quebrar. Balança os braços, cabeça, perna e pescoço. Eita maluca, balança o corpo todo. Balança os braços, cabeça, perna e pescoço. Eita maluca, balança o corpo todo. Então balança o corpo todo, não deixe cair nada. Sei que você tá maluca, essa nega tá pirada. Você tem